Bom dia a todos e a todas, espero que vocês tivessem passado um ótimo fim de semana e que estejam todos bem aí de saúde. Ora, então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão com as manhãs românticas. Ora, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, muita coragem, e para quem viaja também, uma ótima viagem para todos, é o que eu desejo. E então vamos continuar com as nossas músicas e espero que vocês passem uma ótima manhã de terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Já estamos em 10 de janeiro de 2023, isto está, passa a voar. Ora, e então vamos ficar com muita, muita música das 9 até o meio-dia. Muita coragem para vocês e uma boa escuta. Volta da Rádio Arcancel 96.2. E vamos ficar então com Iva e Lucas, Senhora de Si. Se você quiser mandar um bom dia à rádio, um bom dia ao animador, ou pedir então uma música também, você só tem a fazer o número de telefone 0238 43 48 00, e a gente estará cá para passar a música que você queira, ou então para dar um bom dia e passarmos um bocadinho de tempo. Então, uma ótima manhã. Mas eu não te dizia nada, nenhuma palavra, só sorria para ti. E tu ou eras desligada, ou meia luada, senhora de si. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, senhora de si. Oh, oh, oh, oh, senhora de si. Só para estarmos juntos, mesmo sem falar. Tinha fones nos ouvidos, a ouvir canções que te queria mostrar. Mas tu nunca disseste nada, nenhuma palavra, esse sorriso é para mim. É que eu fiz o ser desligada, meio complicada, senhora. Sentava-me à tua frente, a tapar a janela, e tu nem ligavas. Mexia tanto no cabelo, até me espreguiçava, sem estar cansada. Mas tu nunca disseste nada, nenhuma palavra, esse sorriso é para mim. É que eu finjo ser desligada, meio complicada, senhora de mim. Força, leva mais.

quando vi que eras tu quem me faz refém do amor que em mim guardei, vejo em ti parte de mim. E foi assim que de mim tu fizeste alguém. Conto aqui tudo que eu sei, olho para ti, és parte de mim. Mais perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora. 9 horas e 19 minutos, vocês estão à escuta das manhãs românticas e estamos então à escuta de Ciro, perto de mim. Fica perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora. Uso o que eu sei a tua mão, porque sem ti eu não tenho chão. Na memória de um lar onde fui feliz, já foi casa de quem te diz: volta para mim. És parte de mim. E o vazio de não ter quem pertence aqui, esta dor que mora em mim, volta para lembrar que sou parte de ti. Mais perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora. Hoje o que eu sei é tua mão, porque sem ti eu não tenho chão. Fica perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora. Hoje o que eu sei é tua mão, porque sem ti. Mais perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora. Eu quero ser a tua mão, porque sem ti eu não tenho chão. Fica perto de mim, tu não vais embora. Preciso de ti no mundo lá fora.

vie est belle sur Arc-en-Ciel. Se enrosca meu amor, se enrosca em mim. Quanto mais você me agarra, de você eu Para recordar aquela noite que tu, morena, os olhos prendeste de tantos homens que não quiseste. E um mau vestido todo meio a luar. Reparei em ti nessa noite. Aproximei-me, sorriste e falaste. E confiante disseste o teu nome. E eu tremia suave, não dizia nada, só olhava para ti. Mas depois de três copos, esperei mais um pouco. Dei-te a mão e tu colaste-te a mim. Só penso em ti, já não penso em mais nada. Quando lançamos a madrugada, eu fico louco quando rodas a saia. Que esta dança dura uma noite inteira. E é por ti que quero voltar a casa. Não sou de guerra nem de fugir às balas. Se o amor for uma batalha, quero lutar a teu lado a vida inteira. Só penso em ti. Dia seguinte fui chamado a prestar serviço. Fui recrutado lá para bem longe. E arma o peito, coração lá se esconde. Ficaram filhas por serar até hoje. Thank you.

tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Cet adieu,

esqueceu o beijo que deu a primeira vez. Talvez até de lembrar o encontro no ar que nunca se fez. Ninguém, ninguém esquece que um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor. Quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. O amor quando tem verdade. Agora 10 horas e 3 minutos, já passamos a nossa primeira hora da... da emissão As Manhãs ou Monte Cadia. Então estamos à escuta de Marco Paulo, Não Há Como Primeiro Amor. E quanto à nossa meteo, estamos com 4 graus a 11 de tarde, mas tempo chuvoso. Então, uma ótima manhã para todos, boa coragem e boa escuta na Rádio Arcanciano 96.2. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. O amor tem sempre um segredo, mais tarde ou mais cedo nos foge da mão. O amor também dá saudade quando a felicidade foi por ilusão. Ninguém, ninguém esquece que um dia gostou de alguém. Não há como o primeiro amor que um dia temos de sonhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como o primeiro amor, que um dia temos de sonhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Não há como a primeira flor, quando é dada por amor, no primeiro olhar. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. o amor permanece. Shine so bright. seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady. En couleur, en couleur. Paciência, vê bem, porque a vida não pode esperar. O amor acontece uma vez a quem o sabe merecer e ganhar. Eu queria viver junto a ti uma história sem ponto final. Quero que sonhes desperta comigo numa entrega total. Eu quero ser teu amor.

no salão. Nino da... É verdade, tenho 16 anos aí. Então olha, já... Claro, pois está claro. Eu vi no Twitter, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Eu vi no Twitter, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Há tanta coisa na vida que me faz alegrar, mas não há nada melhor que um vir a bailar. Levanta as mãos para cima, canso de tocar. Canecas e pipas de vinho alegram a noite inteira. Vira, vira, minha gente, nos Açores e na Madeira. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Eu viro, tu viras, vamos todos lá virar. Este vir é português, põe toda a gente a dançar. Eu Então, e vimos ouvir o Nino da Concertina, que foi pedido da senhora Dona Fátima para ela ouvir com prazer. Então, e vamos continuar as nossas belas músicas das manhãs românticas e vamos continuar com Frédéric François, A Tousse que on aime. É verdade que a gente não é só quando a gente morre é que a gente pensa nela. Temos de pensar enquanto a gente anda cá. Amar-nos é enquanto a gente anda cá. Então, uma ótima escuta e uma ótima manhã para vocês. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. J'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé. Fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants. Vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps. Encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Ora, 10 horas e 56 minutos e vamos então ficar com o Mundo Novo Rutrustrus. E a seguir esta música vamos passar uma página do pub e depois chegaremos com a nossa última hora das manhãs românticas. Thank you.

estar colados para curtir bem este som. Vou retirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para. Ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho a certeza, vai pirar a tua mente. A bebida está subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima está esquentando e só vai dar eu e você. Para a gente então fazer o quê? Para, para. Ora, estamos à escuta então de Jorge Guerreiro, bará, bará, bará. E vamos continuar então com os Toca e Dança. Mamãe, eu quero.

esquecer. Quero bem alto ao mundo inteiro gritar que sou feliz e tenho alguém para amar. Agora eu posso dizer adeus, solidão. Hoje eu só penso em meu bem com todo meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Você sofreu quando eu era ainda criança. Não me sai mais da lembrança seu carinho e seus cuidados. Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho. E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado. Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram, seus cabelos branquearam. Você sou eu, meu papaizinho. Não precisa mais chorar. Saiba que não vou deixar você sozinho abandonado. Eu sou seu guia, sou seu tempo, sou seus passos. Sou sua luz, sou seus braços, sou sua filha abençoada. Onze horas e 27 minutos e estamos na escuta de Carmen Silva. E vamos ficar aqui também com uma linda voz que já nos deixou. E então vamos fazer uma recordação e é a Linda de Souza. Linda voz que esta senhora tinha, mas já nos deixou, já foi com Deus e paz. E que esteja lá em cima muitos anos sem nós. Então vamos ouvir Uma Moça Chorava. Não. Que cantava esta senhora linda de Sousa. E vamos então continuar com as nossas belas músicas. Estamos a meia hora do final da emissão com as manhãs românticas. Sorriso foi embora tentando encontrar o céu. Volta pra mim, venha ter de perto a minha vida. Eu já nem sei o que fazer de noites mal dormidas. Sorriso foi embora tentando encontrar o céu. Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei o que vai ser de noites mal dormidas. Gira.

13:47 e estão à escuta das manhãs românticas e estamos com Franca Micaela, tudo telefone e são bela. Isso é verdade, hoje há muita mulher bonita, bonita. Thank you. ces étoiles, que faire, c'est un chant romantique. Seul avec toi, pour la première fois, je te demande à danser. Je suis un homme heureux et je vis ma vie, je t'endors encore à la folie. Tes cheveux et ton joli sourire, respect de moi pour toujours. Viens pas à pas, viens dans mes bras, je te laisserai jamais tomber. Comme un papillon qui vole dans le vent, on se laisse aller comme des enfants. Vai ter fim. canção, o meu desejo. Braços que me abraçam, paixão que lança cada eterno beijo. Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer, dona do meu mundo. Ora, 11:58 e é com esta linda música que deixo a minha emissão das manhãs românticas. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia e na minha companhia com estas belas músicas românticas. E então, a partir da manhã, encontrarão cá o Frankie, do Rabei de manhã, e depois encontrarão então o Vitor com a sua emissão. E quanto a mim, vou-me despedir, desejo-vos um ótimo dia, uma ótima semana. E marcaremos encontro então aqui para sexta-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma emissão com o fim de semana à porta. E daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional para vocês ouvirem alguma notícia lá de baixo, para ficarem a saber com a RTP Internacional. Então, muito obrigado às pessoas que me telefonaram e desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, muita saúde. E até sexta-feira, se Deus quiser. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. 11 horas da manhã em Portugal Continental e Madeira, 10 da manhã nos Açores.